Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos continuar a conversa que iniciámos há uma semana com o Sr. Padre Hugo Martins, responsável pelas paróquias São Domil, São Gião, Vila Cova e São Martinho. Vamos continuar esta conversa, Sr. Padre Hugo, por um ponto que outro dia não conseguimos chegar, o tempo não deu. Vou-lhe falar da catequese. Creio que em todas as paróquias terá catequese e é um assunto que a mim me diz muito. Não sei se dirá tanto aos nossos ouvintes, se dirá muito, se dirá pouco, mas a mim também me diz bastante, até porque também sou catequista e às vezes vejo como as coisas funcionam e também me dói um pouco, para não dizer outra coisa. Nas suas paróquias, a catequese é dada ao fim de semana, é dada durante a semana, como é que costumam fazer? Quando falamos em catequese nos dias de hoje, temos de ter uma noção clara do seguinte. Eu também estive responsável deste, a nível da diocese, também estive a colaborar no Secretariado Diocesano da Educação Cristã, da Infância e da Adolescência, e temos de ter a consciência de que este processo e esta etapa da evangelização, que é aquilo que nós chamamos de catequese, está numa mudança permanente. São diversos os caminhos que se traçam a nível nacional com a preocupação clara de procurar, digamos, processos, de procurar metodologias que levem o jovem, a criança ou adolescente ou o jovem, a este encontro verdadeiro com Cristo vivo e ressuscitado. As minhas paróquias, nas quais me encontro há cerca de 2 anos, como parco, a catequese tem diversos aspectos, nomeadamente na sua organização. Primeiro, sabendo que eu tenho, para além das paróquias, tenho núcleos populacionais também para mim confiados mais pequenos, que são chamadas vulgarmente de anexas. A catequese nesses lugares organiza-se de diversas formas. Tenho também já em algumas anexas e em algumas paróquias catecismos que não são frequentados por qualquer um catequizando. E isto leva-nos a fazer uma reflexão em igreja e leva-nos a fazer uma reflexão em sociedade. Concretamente, que políticas nós temos para os nossos meios, digamos assim, chamados mais do ponto de vista rural ou mais de interior. Dá-me impressão, e digo com bastante responsabilidade e com bastante mágoa, que as políticas por parte de certo e elevado número dos nossos governantes não são as mais corretas para dar uma estabilidade necessária a uma sã vivência das pessoas nestes ambientes. Não só porque não apostam na fixação das pessoas, mas também como não dão qualidade de vida às pessoas que aqui se encontram. Estou a falar em coisas mais básicas que tocam o coração e a vida de cada um. Mas, depois deste parênteses, dizer que a catequese não pode estar alheia a estas realidades. Sendo o objeto da catequese o encontro da criança, do adolescente e do jovem com Cristo vivo e ressuscitado, eu tenho que ver onde primeiramente tenho este mesmo possibilidade de realização deste encontro, sabendo que se eu não tiver crianças e adolescentes e jovens não tiver catequistas capazes, não posso de facto fazer este encontro do qual chamamos catequese. A catequese deve procurar ver esta disponibilidade de dos diversos grupos, nas diversas fases etárias, sabendo que ainda ontem, em conversa com alguns catequizandos, via isto mesmo, que se há uns que têm aquilo que eles chamam de tardes livres, outros têm desde as 8:30 da manhã, às 6:30, às 18:30 da tarde, têm o dia todo ocupado. Eu interrogo-me, já me interroguei como estudante, quando esta lei foi para a frente, desta ocupação dos tempos, e por isso ainda organizámos algumas greves, nomeadamente a partir de Sorico da Beira, que tiveram repercussão a nível nacional, sobre esta carga horária sobre os nossos jovens. Porque nós temos que ter consciência do seguinte: a educação nas nossas escolas é um complemento àquela que é a educação das nossas famílias. E a educação que aqui se realiza, no espaço escolar, não substitui, nem pode estar de desacordo com aquela que é a educação que as famílias, nas quais as famílias pretendem inserir os seus filhos ou aqueles que, de facto, estão confiados na sua educação. De salientar também que a escola não pode nem deve ter a pretensão de querer formar os seus agentes na totalidade daquelas que são os leques das capacidades e das pretensões do ser humano. Ela deve ser abrangente, deve ser profunda, de facto, e exigente naquilo que faz, e dá-me a impressão que muitas vezes na sociedade e no meio escolar falta esta exigência por parte daqueles que são os diretores das escolas, por parte daqueles que são os professores, mas muitas vezes sem culpa, porque eles mesmos não dispõem desta autoridade e fazem parte de um sistema que muitas vezes não ajuda a que o jovem se possa desenvolver na totalidade da pessoa humana como deveria ser. Portanto, este paralelo entre catequese e escola é bastante importante. A catequese tem que descobrir formas novas. As últimas jornadas nacionais da catequese, falava-se que vários foram os oradores que fizeram esta mesma intervenção nesse sentido, descobrir caminhos novos para este encontro com um Cristo vivo e ressuscitado. As próximas jornadas de catequese que vão ter de lugar neste primeiro fim de semana de outubro, onde está a ir para o ar esta entrevista, tem este mesmo desafio no seu lema: a catequese e a família, sabendo que a família tem aqui um papel importantíssimo a desempenhar na transmissão da fé. É uma responsabilidade de todo aquele que recebeu este dom também procurar transmiti-lo aos seus filhos, àqueles que lhes estão confiados. E é um direito que as nossas crianças têm em relação a tantos outros, ter esta oportunidade proporcionada pelos pais para este mesmo encontro. Padre Hugo, levantou muitas questões importantes, mas não há dúvida nenhuma que falou das políticas governamentais e eu penso que nem se referia ao país, porque hoje nós já não somos governados propriamente pelo país, somos governados pela comunidade, e esses é que decidem o que é que nós devemos de fazer e como é que devem destruir a família. Portanto, no aspecto de dignidade da pessoa, eu penso que é arrasante as medidas que se têm tomado. Mas pronto, aí nós não conseguimos chegar Claro. Vou baixar mais um bocadinho, vamos. Só um parênteses, porque há coisas que têm que ser ditas. Digamos assim, nós não acredito que nenhum governo tenha em si este objetivo de destruir a família. Contudo, há que dizer que devemos ter esta preocupação de ir transmitindo também aos nossos governantes e dizer-lhe aquilo que nós pensamos, sabendo que, acredito, que se aqui há alguns tempos a apostasia e o combate à Igreja era feito de forma declarada, também existem ataques subreptícios ao mais alto nível, muitas vezes feitos à Igreja, e nós temos que estar preparados e sabendo que é uma realidade que existe, e temos que estar formados nesse sentido para, de facto, podermos esclarecer as pessoas a melhor compreenderem aquilo que se passa. Agora, pronto, em relação à família, pois a família que é responsável, os pais que são responsáveis, mas também estes estão descristianizados, penso eu. Mas queria aterrar aqui nos catequistas, e foi para isto que eu coloquei esta questão. Há pouco o padre Hugo falava, portanto, é preciso mostrar aos catequizandos, portanto, aquele encontro com Cristo vivo e ressuscitado. Mas isto, de facto, se há muitos catequistas que entendem estas palavras, há muitos que dão catequese que não sabem o que isto significa. E quando nós chegamos a este ponto, isto é, de facto, é muito mau. É muito mau. Eu não vou citar ninguém, nem vou dizer aonde, mas eu sei que há catequistas que vão dar catequese. E, coitadas, pronto, elas não conseguem. Então, limitam-se a passar o tempo da catequese a falar de assuntos que apareceram na televisão e que vão comentando. Bem, se calhar os meninos vão todos felizes. Mas, quer dizer, isto não é dar catequese, isto não é ATL. E por isso eu penso que isto tem que dar uma volta. Tem que dar uma volta e alguém tem que dar a volta a isto. Porque eu penso que as conferências episcopais estão mais que ao corrente disto. Aliás, as conferências episcopais às vezes fazem comentários acerca dos catequistas que dão a ideia que os catequistas pouco ou nada sabem. Portanto, os próprios bispos, os próprios padres sabem que isto acontece. Eu falo com muitos e eles muitas vezes dizem, realmente a catequese está numa desgraça. Mas, quer dizer, é necessário fazer alguma coisa, porque muitas vezes não se faz nada e continua-se a cair nos mesmos erros. Eu vou colocar aqui uma questão. Sim. Quando o padre Hugo tem necessidade de mais catequistas, como é que faz? Se calhar faz como muitos outros colegas seus, não sei, eu não sei como é que faz. Mas eu vejo colegas seus, pronto, que utilizam, portanto, depois de missa, ou na homilia, ou a seguir à homilia, e dizem, olha, portanto, vão sensibilizando as pessoas. Nós temos poucos catequistas, portanto, é necessário que apareçam mais. Pronto, está correto. Agora, quando se lança esta rede, o que é que vem? Vem muita coisa na rede. E muitas vezes são aqueles que pouco ou nada sabem que se oferecem para catequistas. Como é que se resolve este problema? Recusas? Aceitas? Fazemos de contas? Sem querer chocar alguns espectadores, dizer o seguinte. Eu creio que nós na Igreja temos catequistas bastante capazes de encarar os catequizandos e fazer esta transmissão, digamos assim, da fé, levá-los ao encontro de Cristo vivo e ressuscitado. Reconheço também que existe uma percentagem bastante elevada de pessoas que não têm uma formação inicial para fazer catequese com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e também, muito menos, com os nossos jovens. Também reconheço que a realidade do dia de hoje, do ponto de vista catequético, muda constantemente e, por isso, esta capacidade de adaptação tem que ser uma realidade e uma preocupação em cada pessoa, em cada agente catequético, seja ele o catequista, seja ele o sacerdote, seja ele o responsável do grupo de catequistas e mesmo o catequizando. Quanto, digamos, àquilo que nós podemos chamar de recursos do ponto de vista humano para o fazer catequese, dizer claramente que a vocação do catequista é uma vocação que, antes de mais nada, parte de um chamamento de Deus. E se o catequista não sente esse chamamento de Deus, ele não pode nem deve ter a pretensão de fazer catequese. Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade que deve ser encarada no seio da Igreja. E o parco na paróquia é aquele que é o catequista, digamos assim, por excelência, e tem que fazer este discernimento constante daqueles que são não só recursos materiais, mas também, sobretudo, os recursos humanos espirituais, que para continuar esta educação da fé, seja ela feita com alguma continuidade daquilo que está, digamos assim, a ser posto em prática nessa comunidade cristã, seja mesmo necessário, por vezes, alguma ruptura. Eu acredito que os sacerdotes devem fazer este apelo, naquilo que, usando palavras do nosso bispo diocesano, naquilo que chamamos a pesca à linha. É neste contacto tu a tu e pessoal que cada um é certamente mais tocado. Contudo, os sacerdotes não podem deixar de fazer sentir à comunidade a necessidade que a gente tem de vocações. E chegar a um ponto de dizer claramente, meus amigos, neste ano não temos catequistas capazes para a fazer catequese. Ora, não se pode fazer omelete sem ovos. Se não há catequistas capazes de fazer catequese, devemos dizer, concretamente, quando temos maior oportunidade, e sendo a Eucaristia Dominical uma oportunidade tão bela também para ela própria, para nela própria, se poder fazer catequese e catequizar o povo, e dizer isto claramente, neste ano não vai abrir o catecismo X da catequese, o catecismo Y, porque não temos catequistas capazes de dar catequese aos vossos filhos. Isto questiona as pessoas e questiona também, porque não, serem elas a sentir esse chamamento de Deus e a prepararem-se para abraçar esta vocação. Repito, vocação e abraço que nunca está totalmente feito. É preciso que o catequista tenha esta disponibilidade e esta capacidade de ir aprendendo na Igreja na qual foi chamado o fazer catequese. Porque só podemos fazer catequese enquanto estamos verdadeiramente com a Igreja. Por isso, não procuremos outras formas. Devemos. Um bom catequista com mau catecismo é capaz de fazer catequese, e um mau catequista com bom catecismo não é capaz, de facto, de fazer catequese. O papel do catequista na catequese é, então, fundamental. Tenho uma página em branco e uma guitarra na mão. Ando nisto há 4 dias e não me sai a canção. Os cinzeiros já não chegam, tenho que os despejar. Pensei que um copo de vinho pudesse vir ajudar, mas só fico atordoado, sinto o vapor a subir. Imagino um crocodilo estupidamente a sorrir. O piano ficou surdo, não me dá atenção. Essas musas, essas bruxas roubaram-me a inspiração. Eu vou, mas é descansar, fechar tudo o espaço. Entre os cantos de uma folha, tudo pode acontecer. Neste grande espaço em branco, só te quero dizer: nanaya, nanaya. Gosto de ti. Tenho uma página em branco, gostava de a preencher. bispos escusados sem coisas para inglês ver. Uma simples mancha negra pode ser solução. Perspectiva atualizada nesta minha situação. Tenho uma página em branco e sinto a barba a crescer. Há tanta coisa a tratar, tanta coisa a aprender. O relógio já me disse, nunca olhes para trás. E o ponteiro das horas insiste em não me deixar em paz. Eu vou, mas é descansar, deixar tudo esparcer. Entre os cantos de uma folha, tudo pode acontecer. Neste grande espaço em branco, só te quero dizer na, na, na, na, na, na. Gosto de ti. Só quero dizer na, na, na, na, na, na. Estamos com os Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Hugo Martins, parco em São Domil, São Geão, Vila Cova e São Martinho. Conversamos sobre a catequese que é ministrada nas nossas paróquias. Sr. Padre Hugo, eu penso que, pronto, eu obtive as respostas que pretendia, porque, pronto, este, de facto, eu acho que sim, acho que as pessoas têm que ser pescadas à linha, pronto, sabendo quem é que tem minimamente condições. Portanto, reconheço, como disse, há muitos bons catequistas, há ótimos catequistas, mas ao lado deles há outras pessoas, mas elas também não têm culpa. E agora, o que eu penso é o seguinte, se essas pessoas, isto é a minha opinião, se essas pessoas querem dar catequese, então não assumem uma turma, ficam ao lado de outra pessoa que dá catequese. E pronto, e quando estiverem em melhores condições, aí poderão, de facto, dar catequese. Eu acho que isso é ótimo. Agora, estar a chamar quem, de facto, não tem capacidade, não, dá isso exatamente o que disse. Que achei interessante e que nunca tinha ouvido. Portanto, de facto, um bom catequista, mesmo sem catecismo, dá boa catequese. Agora, um mau catequista, nem com bom catecismo, consegue dar catequese. Isso é verdade. E agora, reconheço também que, muitas vezes, há uma preocupação enorme de quem está à frente, ou dos coordenadores, ou de outros, para encher as salas, para ter. Isto está em contradição com as jornadas de formação. Há pouco falou que no próximo fim de semana, neste fim de semana, que estão a decorrer as jornadas, creio que em Fátima. Exato. Ora, eu creio que foi o ano passado e eu tenho aqui um apontamento. Eu vou citar. Isto foi o padre Luís Miguel Rodrigues. Coordenador da catequese da Arquidiocese de Braga. Eu não fui lá, mas li isto na Eclésia, que saiu no dia 26 de janeiro de 2010. E ele diz mais ou menos o seguinte, ou melhor, apelou à necessidade de privilegiar a qualidade dos catequistas, não aceitando catequistas de qualquer maneira, só porque temos um grupo que ainda não tem ninguém. Quer dizer, isto está corretíssimo. Agora, quem vai, de facto, a estas jornadas, mas depois isto não lhes diz nada, é que isto não é nada. Eu tenho aqui uma coisa muitíssimo mais dura, de um frei. E não me importa também de citar, isto veio-me num e-mail que ele, portanto, com certeza também cansado de ver esta situação e que já uma vez citei na Guarda. O frei Nuno Serras Pereira disse em 3 de fevereiro de 2010 o seguinte: a condescendência com o erro dentro da Igreja, procurando preencher lugares sem se preocupar saber se a pessoa é a favor ou contra o aborto, se aconselha ou não a reprodução artificial, que não lhe repugna a contracepção, a clonagem ou as experiências com embriões ou as práticas homossexuais leva a confundir os fiéis e induzi-los em erro. Esta procura pouco criteriosa, as escolhas sem discernimento têm levado a Igreja a uma bandalheira total, parecendo mais interessados em manter a paz podre e insalubre, afirmando que todos são bons. Portanto, isto, de facto, disse este frei, as palavras não são minhas, creio que são duras, mas isto vem ao encontro do que diz a Bíblia e do que diz há 2000 anos, um cego não consegue guiar outro cego. Nós tivemos, há pouco mais de uma semana, jornadas pastorais na Guarda. Falou-se acerca de São Marcos. E lá alertavam para o mesmo. Não se pode falar sem saber. Não se pode falar do que não se conhece. Quer dizer, isto estamos a bater no mesmo. E pronto, e vamos deixar que não vale a pena estar a dar mais pancada, porque também acaba por não ter nenhum interesse, que as pessoas ouvem, se que entra a 100 e sai a 200. Mas infelizmente as coisas muitas vezes vão mal, porque pouco se faz para melhorar estas situações. Exato, e eu só fazer aqui um parêntese, estando de acordo com o padre Luís, que também tive a oportunidade de estabelecer contacto com ele quando estive também nestes encargos de catequese a nível diocesano, estou de acordo também com esse segundo autor que leu nesse e muitos outros aspectos, porque deixemos-nos de meias tintas. Todos sabemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse àqueles que ficam entre o morno, entre o frio e o quente. Por isso, nós temos de ter catequistas que vivam aquilo que fazem. Porque não mais do que as palavras meramente humanas, aquilo que pode levar ao encontro com Cristo vivo e ressuscitado é o verdadeiro testemunho. É a totalidade da pessoa na sua vida. E essa totalidade da pessoa, esse testemunho, passa por uma integridade de vida que seja transbordante aos olhos daquele que transmite a fé. E esta transbordância implica-se numa relação amável e constante com a Igreja. Ninguém pode ser testemunha de Cristo vivo e ressuscitado na Igreja se de facto não está de acordo com a Igreja. Mas a falta de coerência é vivida a muitos níveis na sociedade de hoje. Lamentavelmente, acreditamos que esta sociedade tem muito a ganhar e nada diz mais bem dos homens do que a sua verdadeira, da verdadeira coerência da sua vida, e é esta, antes de mais nada, que lhe permite revelar a sua consciência. Enquanto o Sr. Padre Hugo falava, eu estava a pensar, ocorreu-me, e isto é a realidade. Há 2000 anos, Jesus Cristo, aquelas multidões seguiam-no dias, semanas, e dentro dessas multidões, muitos se ofereciam para ser discípulos. E Jesus amava a todos, e ama-nos a todos, mas havia alguns que ele não aceitava. Portanto, se a pessoa não está em condições, não tem, porque no fundo acaba por... O que é que pode dar às pessoas? Se calhar era possível não terem nada. Sr. Padre Hugo, uma questão ainda em relação à catequese nas paróquias. O catequista normalmente leva os anos todos, vai do primeiro ao décimo, ou então, à medida que vão avançando, tem outros catequistas? Como é que costuma fazer? Eu estou ali há 2 anos, procurei, essa questão para mim é um bocadinho mais do conhecimento não pessoal, mas daquilo que eu fui perguntando aos catequistas, existem os dois tipos de, digamos assim, de modo de modus operandi, modo de fazer e de realizar. Sabendo que há vantagens nos dois caminhos, nomeadamente há que saber escutar e escutar o grupo de crianças que nós temos à frente para ver qual é o catequista que melhor pode servir às exigências daquele grupo. Mas sabendo que a flexibilidade tem que ser bastante para nos meios que se usa e na forma como pretendemos chegar aos nossos catequizandos, uma vez que há vantagens em, às vezes, acompanhar um certo determinado catequista, acompanhar o grupo mais perenamente, e depois às vezes também há umas certas desvantagens, nomeadamente às vezes com digamos, confiança excessiva ou mesmo do ponto de vista humano abusiva, às vezes também uma certa distância que é necessário haver entre catequista e catequizando, porque se o catequista é alguém que está no grupo, não está da mesma forma do que o catequizando, e por isso esta distância tem que ser mantida. Por isso eu vejo desafios, vejo oportunidades nas duas formas de estar, e não sou estanque. Diversos autores e diversos catequistas ao mais alto nível neste momento dizem isso, um pouco disso. Há poucos dias vi um artigo do cardeal da Congregação para o Clero, e que dizia mais ou menos isto: os catequistas precisam da presença do pároco para serem animados e orientados, e que muitos párocos não os acompanham. Portanto, lá nas suas paróquias, faz reuniões com os catequistas? Sim, temos reuniões. Concretamente, no dia em que estamos a gravar esta entrevista, há uma reunião geral para todos os catequistas daquela que é a minha unidade pastoral, que engloba as suas paróquias e as suas anexas. Esta reunião do dia de hoje será, digamos, orientada por mim, mas isto não implica que se façam outras reuniões, concretamente de grupos mais reduzidos, e que essas sejam orientadas e coordenadas por um catequista, ou mesmo por um catequista, digamos assim. Pois penso que sim, que essas podem inclusive, até quando há mais que uma turma, não é? De catequese, sei lá, até as próprias lições, se entre todos fossem analisadas, se calhar todos teriam a ganhar. Padre Hugo, há pais que dizem que não batizam os filhos logo que nascem, para eles poderem optar quando forem crescidos. O que é que acha desta afirmação? Eu interrogo-me sobre essa questão, se às vezes não é um bocadinho como que, deixar passar a expressão, fugir com o rabo à seringa. Porque nós devemos proporcionar desde cedo o melhor que queremos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, que são, concretamente naquilo que diz respeito ao batismo. Depois deixemos nós, pais, nós educadores, proporcionemos-lhe esse bem inicial, porque se nós temos vinculado, se nós temos consciência e se nós somos capazes de saborear no dia a dia este belo dom que Deus nos deu de pertencermos pelo batismo à comunidade da Igreja, certamente que é um dom que não podemos guardar desde já para nós, mas é um dom que nós queremos para os nossos filhos. Aos jovens, à criança, compete certamente mais tarde aprofundar esse mesmo dom que nós lhe demos. E deixar fazer aqui um parênteses: os pais dão aos seus filhos, àqueles que lhes estão confiados, muitas coisas, do ponto de vista, às vezes até material, que lhes são desnecessárias. Porquê não lhe darmos o melhor? Porquê não lhe permitirmos que eles, de facto, sejam filhos, desde já, filhos de Deus? Sabendo que é um dom muito grande poder a comunidade cristã acolher o novo filho de Deus no seu seio, para bem da comunidade, para bem daquele que é batizado. Pois esta graça de Deus, dada pelo sacramento do batismo, é tão intensa, tão prefigurativa de bondade no coração da pessoa humana, que certamente caberá então mais tarde a cada um indo e fazendo o caminho de acolher este mesmo dom conforme aí ele mesmo poderá optar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversando com o seu padre Hugo Martins, pároco em São Domil, São Gião, Vila Cova e São Martinho. Senhor Padre Hugo, vamos entrar na última parte. Vou-lhe pedir que nos diga o que é que pensa de Bento XVI. Bento XVI, para mim, começou como ser, na minha vida, começou como sendo um autor de qual eu ia lendo um pouco, mas sempre tive este cuidado de homem da Igreja. É um homem também de grande profundidade com Deus. É um homem de uma extrema sensibilidade na relação com os diversos grupos, nomeadamente com o grupo da cultura. Ele, que é um homem de fé, é também um homem de uma inteligência extraordinária, de uma inteligência que acredito que é tantas vezes iluminada por este mesmo Deus. Tive a sorte, ou melhor, a graça de ter saudado Bento XVI no dia 12 de maio, ao final das vésperas, na Igreja da Santíssima Trindade em Fátima, nesta última sua visita a Portugal, e considero o homem necessário, o pastor necessário que a Igreja tem para conduzir o povo santo de Deus. Queira Deus que a Igreja seja sempre guiada por sábios pastores, que Deus continua a chamar constantemente, e por isso Bento XVI é o homem, é o Papa que nós precisamos para a Igreja no dia de hoje. Isso vê-se nos documentos em que ele escreve, vê-se na maneira como ele reage a tudo no seu dia-a-dia. Está-me a ocorrer que a última exortação apostólica de Bento XVI, que já saiu há algum tempito, mas houve quem afirmasse que era um dos documentos mais importantes das últimas décadas. Eu, portanto, não tenho conhecimentos, sim, que me permitam analisar isso, mas pronto, foi dito isso. Pronto, tenho de facto analisado essa exortação apostólica, tenho verificado que tem muitas conclusões que é extremamente interessante, mas não posso dizer mais do que isto. Vou-lhe dizer o que li quando o Bento XVI fez 60 anos da sua ordenação. Certamente, se calhar, também leu isto. Ele disse que o dia da sua ordenação foi o momento mais importante da sua vida. E disse ainda que, nesse dia, descobriu o que o sacerdote significa para as pessoas e contou o seguinte: havia muita gente que eu não conhecia, mas eu via naquelas pessoas a esperança que depositavam, não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação, pela força do sacramento que tinha acabado de receber. Não sei se quer comentar assim alguma coisa desta parte interior que ele viu logo após a sua ordenação. Bento XVI salienta desde o início desta importância da gratuidade do ser sacerdote. Nós somos sacerdotes na Igreja porque Deus assim o quis. Isso é importante, termos esta noção deste dom recebido, e por isso na nossa relação com os outros também temos de constantemente ser dom, e temos de ir beber à fonte, temos de dobrar os joelhos muitas vezes e reavivar este dom que há em nós penso que é, digamos, este reaviva o dom que há em ti, que foi este lema do 6º Simpósio do Clero de Portugal em Fátima, no ano de 2009. É fundamental que o sacerdote, tendo presente este dom recebido, seja capaz de percrustar o espírito nos dias que correm, mas seja também capaz de beber constantemente desta fonte que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Um sacerdote, isto nota-se, aquele sacerdote que está e que bebe constantemente da fonte pode transmitir com uma energia, uma genica renovada, este dom que um dia recebeu. Bento XVI disse em abril deste ano, e já tem dito outras vezes, dirigindo-se aos sacerdotes, disse-lhes que sejam generosos com o seu tempo e que o dediquem a confessar mais. Eu pergunto, não impressiona, padre, ver tantas pessoas a comungar e tão poucas a confessarem-se? Aquilo que me impressiona é que às vezes esta relação não é feita da melhor forma, ou seja, aqueles que muitas vezes comungam não estão, podem não estar nesta profundidade e mergulhados na comunhão com Deus e na comunhão com a sua Igreja. Contudo, não me considero ninguém para julgar, mas de facto para julgar essas mesmas pessoas, sabendo que esta comunhão pertence ao mais íntimo de cada um. Agora, contudo, há esta necessidade, e esta necessidade básica saiu recentemente, e penso que é desta sexta-feira, o lançamento a paus do novo livro, que diz isto mesmo: o sacerdote ministro da misericórdia. Ainda não tive a oportunidade de ler na sua totalidade, mas numa primeira leitura que faço, de notar alguma desta consciência. O sacerdote tem esta obrigação de ajudar o povo santo de Deus no discernimento constante daquele que é o seu modo de estar na sociedade e a maneira que ele opta ou não por pôr em prática este dom recebido do Pai, que é o seu próprio Filho de Jesus Cristo, no mundo e concretamente nas atividades e naqueles com que nós convivemos e trabalhamos, etc, etc. E nós não podemos de forma alguma ter uma atitude, digamos assim, ambígua ou uma atitude diversa entre aquilo que é fé celebrada e aquilo que é fé vivida. E aqui o sacerdote, e concretamente o sacramento da reconciliação, e não nos esqueçamos que esse sacramento do acolhimento é um sacramento que é proporcionado pelo próprio Deus para nos ajudar a caminhar mais na sua presença. Uma presença que, quando é feita no diálogo frontal, numa abertura verdadeira, também é feito numa caminhada que encaramos com mais genica, com mais alegria, pois sabemos que Cristo caminha verdadeiramente conosco e procuramos fazer o nosso exame de consciência, procuremos-nos confessar com bastante regularidade, porque o sacerdote que ali está diante de nós é este mesmo agente de Cristo que tem esta oportunidade de perdoar os pecados a cada um e tem esta sabedoria e tem esta orientação do Espírito para conduzir este mesmo sacramento. É muito importante que tenhamos a humildade e ao mesmo tempo a grandeza de mergulharmos no sacramento da confissão e nos deixarmos guiar por este Cristo que vai atuando através dos nossos guias espirituais, concretamente aqueles que ele põe e que chama para pôr à frente o seu povo, que são os sacerdotes. Sr. Padre Hugo, Bento XVI tem esta preocupação E eu tive conhecimento dela através de uma conferência que houve em Ceia, no CISO, que a pessoa dizia que Bento XVI diz que se esta Europa não aprofundar a fé, se continuarmos a ter uma fé de rotina, que o cristianismo poderá desaparecer da Europa. Possivelmente por isso Bento XVI vive preocupado com esta situação e convocou para o próximo ano um sínodo para Roma sobre a nova evangelização. Portanto, o padre Hugo sente que é necessária uma nova evangelização, não é? Sem dúvida, sendo a realidade com que nos deparamos diferente, a forma de evangelizar tem de ser também diferente. E eu explico, quando falamos de nova, quando falamos diferente, não nos referimos certamente ao Cristo, apesar de ele ser sempre belo, ser sempre novo, e a mensagem que ele encerra em si é sempre nova para a humanidade, de acordo com que cada um pode beber sempre aspectos diferentes e variados. Também é necessário termos presente que nós, concretamente na nossa pastoral, não podemos fazer as coisas como as fazíamos há um, há dois, há três, há quatro anos atrás, porque temos pessoas diante de nós que são diferentes. Temos pessoas que são diferentes na maneira como pensam, na maneira como se relacionam com a Igreja, na maneira como comunicam entre elas. Estou de acordo. Concretamente, naquilo que diz respeito ao velho continente, à Europa, Bento XVI está profundamente consciente de que a realidade europeia é esta. Nós sabemos que, digamos, o número daqueles que não vivem este encontro com Jesus Cristo, concretamente os cristãos e os católicos, são cada vez maiores, nomeadamente ao nível do testemunho e ao nível do seu interior, porque ainda digamos assim, fazendo outro parênteses, um dos grandes problemas que afeta os católicos, os cristãos, é esta tentativa de separação entre aquilo que celebram e aquilo que, de facto, aquilo que vivem e aquilo que procuram transmitir aos outros. E estes grupos, sejam grupos de origem islâmica, sejam grupos de outras origens, aumentam aos olhos vistos, e nós apercebemos-nos disto. A Igreja tem que ter esta preocupação. Primeiro, a pastoral tem que ser uma pastoral orgânica, e as dioceses muitas vezes não têm esta organização pastoral, e os arciprestados e mesmo as paróquias. Nós não podemos agir de forma isolada, temos que agir uns com os outros, temos que agir em grupo, em união, para podermos de facto semear de melhor e também podermos semear segundo o coração de Jesus Cristo, que escolheu um grupo para si, não escolheu eu fazer atos propriamente isolados e que não tivessem frutos apostólicos nas pessoas. Padre Hugo Martins, vou-lhe colocar a última questão, que é um pouco pessoal. Pouco pessoal, por ser sacerdote, só por isso, nada mais. Eu, em tempos, tive aqui um colega seu, e ele dizia mais ou menos isto: ser padre não é um fim, mas um meio. Não se pode dizer sou padre e pronto. Ser padre exige uma construção diária. Está de acordo com isto? Estou de acordo com isto. Ser padre implica que nós tenhamos esta consciência de que só o somos ou só o poderemos ser se de facto estivermos em comunhão com este mesmo Deus, em comunhão com o Espírito Santo, que sopra quando e como que era, e estou de acordo também que só o ciúmes, de facto, se servirmos o povo de Deus, e eu digo, servir o povo de Deus é dar-lhe aquilo que nós pensamos que é aquilo que Cristo quer para ele. É ele o Senhor desta vinha, é ele que sabe aquilo que mais faz falta à sociedade e a cada um, que o pode verdadeiramente levar a alcançar uma felicidade eterna. Por isso, queira Deus que os sacerdotes estejam atentos aos sinais do mundo, escutem muitos e muito, e tenham esta capacidade de acolher, de ser homem de proximidade com Deus e com os homens, ser sacerdote orante, ter um rosto de Cristo, que é amor e alegria, ser sempre instrumento de salvação para todos, em especial aqueles que mais precisam. Padre Hugo, eu não tinha necessidade de lhe colocar a questão, eu coloquei mais para o provocar. Portanto, pela conversa que tínhamos tido neste domingo e também no anterior, portanto, vi que de facto, pronto, esse pensamento eu não precisava de perguntar. Sim. Olha, eu agradeço-lhe imenso o ter estado aqui neste programa. Se entender, dizer mais alguma coisa, se entender... Está bem, mas... eu só, então, de referir, desejar-vos desejo-vos um santo domingo para todos vós que estivesses a escutar-nos. Desejo também que aqueles que se encontram nos hospitais, que encontrem este acolhimento de Deus, que saibam que Deus está com eles, Deus ama-vos. Também àqueles que se encontram em viagem, que possam, de facto, alcançar o caminho, percorrer os caminhos que desejam na companhia de Deus. Termino dizendo e deixando uma interpelação. Se te sentes, de facto, seduzido por este Cristo que te chama a testemunhá-lo, falo sem medo, porque este Cristo que te seduz também te dá coragem, te dá alegria de o poderes transmitir aos outros com o assombro, com a coragem necessária. Faço votos que sejas coerente com a fé que recebeste. Faço votos que encontres verdadeiramente em ti Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.